andresilismoral.com.br. Que isso, bebê? Pra que essa agressividade toda? Ai, essa novinha é braba, eita novinha bruta. Como é que é? Como é que é? Daquela sentada, daquelas absurda. Eita, essa eita, novinha eita. É braba, eita novinha bruta. Sério? Daquela sentada, daquelas absurda. Senta com raiva, cê tem machuca. Senta com raiva, cê tem machuca. Senta com raiva, cê tem machuca. Senta com raiva, senta e machuca. Senta com raiva, senta e machuca. Senta com raiva, senta, vem, chaca, vem. Senta e machuca, senta e machuca. Senta e machuca, machuca, machuca. Senta e machuca, senta e machuca. Senta e machuca, machuca, machuca, machuca, machuca, machuca, machuca, machuca, machuca. Senta e machuca, senta e machuca. Senta e machuca, machuca, machuca. Senta e machuca, senta e machuca. Senta e machuca, machuca, machuca, machuca, machuca, machuca, machuca, machuca. Novinha bruta, sério? Daquela sentada, daquelas absurdas. Eita, eita! A lágrima é braba, rapaz. Eita, pra que essa é toda bruta. Eita, eita. Ai, daquelas. Senta com raiva, senta e machuca. Senta com raiva, senta e machuca. Senta com raiva, senta e machuca. Senta com raiva, senta e machuca. Senta com raiva, senta e machuca. Senta com. Senta com raiva, vem, Jaca, vem. Senta e machuca, senta e machuca. Senta e machuca, machuca, machuca. Senta e machuca, senta e machuca. Senta e machuca, machuca, machuca. Senta e machuca, senta e machuca. Senta e machuca, machuca, machuca. Destrói esse grave, fila da puta. Senta e machuca, senta e vai, vai, vai. É delícia, que isso? Que isso, bebê? Machuca, senta e machuca, senta e machuca, machuca, machuca, machuca, machuca, machuca, machuca, machuca, machuca, machuca, machuca, senta e machuca, senta e machuca, senta e vai morrer, mano. Tá delícia, é assim, soneca, senta o dedo, senta e machuca, senta, abre a mala, cajaçum, passou a quarentena, filha da puta. Esse aí, do swinga minha banda 9325 6666 HMJ Produções. O Mundo de Guarda, tem que comprar. Fale com ela.